O povo crescia em meio à terra estranha, mesmo sob a mão pesada do opressor. Os gritos ecoavam entre tijolos e barro, mas tu vias cada lágrima cair. Tuas mãos já preparam a libertação. Os que tentaram destruir teu povo não puderam parar teu plano. As parteiras temeram ao Senhor. E a vida floresceu no meio da opressão. Tu és o Deus que guarda teus filhos.